aeronave da SAM, pós baixo de Alfa, no Monitor 295, Bono 7. Estou levando 077, decola. João 077, contato. Radar, saída da EL. Da EL, 77. Avisou com o campo, vamos ver o Fox Lima. Fox Lima, chame torre 118, decimal 95. 18, 95, boa tarde, comandante. Boa. Web 6720, desta 4 mil pés, ajuste 1010. 1010. Salvador, boa tarde, eu sou 3190, informação Quebec. Boa tarde, 3190, chegada Mari, vou na praia de Mari, para chegada Mari, esse até o 050. Ah, pista 197. Sim, está autorizado o pouso 1, pista 197, vento 100 graus, 102. Ah, sim, é só meu posto da questão. Direto Manatia no meu pé, Mike, com Delta. Autorizado, Delta. Oi. O meu Fox Latino tem condições de decolar. Tem condições de pousar direto para o 5, BTA. Falei, liberado. Sim, está autorizado direto para o 5. O vento 100 graus, 109, reporta o solo controlado. Positivo, depois terá solo controlado, mandando o foco pra cima. Gol 1925, está autorizada a decolagem, pista 10, vento 1900 graus, 109. Decolagem, 1925. Índia November Alfa Lima tem, cabeceiro 17, reportando pronto. Pelo desta 2000 pés, ajuste 1010, reporte localizador pista 10. Pelo 2000, reportará no localizador, né? Tomador, boa tarde, Bono 755, boa tarde, Bono 10. Fungão 1755, só autorizado ali a IMC, cabeceira no 0. Ali IMC no 0, Bono 755. Passa a Juliette no 4206. Juliette para 01, azul 4206. Autorizado em graça de Juliette, posição 01, no 4206. November Alfa, autorizado a decolagem, pista 17, vento 1900 graus, 1112. Gol 1925, decolada 03, semicontrole 119, decimal 8. 198, boa. Controle o gol 1925. Gol 1925, boa tarde, contato radar, saída árvore. Árvore. Xener 6314, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, chame a 314, boa tarde. Boa tarde. Mike Eco Delta, frequência livre, coordenação. Controle Salvador, boa tarde, gol 6112, informação Quebec. 612, boa tarde, Flor de Mário para a chegada Mário, desça para o nível 060. 060 na Flor de Mário, gol 612, boteiro Raiz. Você já pode iniciar a redução, gol 612. Gente, gol 612. 05, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Autorizado cruzamento do campo, Índio November Alpha. Isso, Mike Quebec, livre descida, frequência livre coordenação. Xané 6210, chegada Mari, desse nível 070. Mari da 70, Charlie no 50, que efetuou o cruzamento do campo, comprou a Nordeste. Não interfere com sua decolagem. Tempo de decolagem 1-0, tem prazo, certo? Bravo, Kilo Whisky, Ciente, corredor Vera Cruz, Interlagos, 1.500 pés, ajuste 1-0, 1-1. Autorizou o LS 620 EV. Objeto mais 720, complete sinal ILS, chama torre 18, decimal 95. 295, obrigado, senhor, bom dia. Bom. 6720, final, baixar travado. Objeto 6720, o ajuste altimetro no 010, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1000 graus, 102. Autorizado pouso 1-0, mas 6720. Gol no 755, decolado 07, chame controle 119, decimal 8. 198, 755, bom dia. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 25, 133, 95, 077. Controle Salvador, boa tarde, gol no 755, na saída da El. Gol 755, boa tarde, contato radar, saída da El, subou 360. Para 360, 755. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Índia do Liberal, decolado da 17. Índia November Alpha, corredor forte, eu no meu pé, reporte para o regresso. Corredor forte, eu no meu pé, November Alpha, troque o transponder para 0171. 0171, November Alpha. 3567, boa tarde. Felipe 5455, do horário do nosso Oceano. E quem tem informação Quebec. Quando autorizado, já está pronto para a cópia. 0140 para dentro. 7-1-5-3, aguarda a copa, número 2. 3567, prossiga. Localizador pista, desce. Afirmativo, após pitap, desce para 2.000 pés, informe estabilizado com 1090. 6194, 6190. Está autorizado para Brasília, o nível 360, vai prosseguir via Upper Zulu 17. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da Arbor, após posição Alefa, acione no transponder 5134 e o controle opera em 119, decimal 8. 5675, autorizado nível 360 para Brasília, de Upper Zulu 17, regulado de pista 1-0, primeiro curva direita, saída Arbor, após direita Alefa. 5134 no transponder, 198, controle da 3567. Decolar chama pronto para pushback e acionamento na posição 03, no 3567. Chama pronto, 3567. 6720, Solis 10, livre à direita, chama Solis 121, 219. 219, obrigado. Boa web, o Solo, boa web 672, 0 de grosso. Boa tarde, 6720, táxi de Alfa, Juliette para o portão 062. Juliette, 062, obrigado. Siga o fato, né? Tem cópia. Prossiga. Autoridade Leos, nível 1430. Falta conformando o plano. Decola zona 0. Curva direita. Prefixo da El, Leda, após Leos. Acione no transponder 5125. E controle opera em 119.8. 119.8. Autorizado. Nível 1430 para Leos. Falta conforme o plano. Na perfila da El, Leda, primeira curva direita. Aciona 5125. Controle operando em 119.8. Confirmando a saída, da El, Leda, após voa direto Leos, ok? Da El, Leda, depois direto Leos. É correto, é pronto, na parte 3, 354 no 5. Na ponta, parte 3, 54. 190, desça para o 050. 050, já foi. Salvador, é o gol 1856. É, 1856 é gol. Tem a série prevista aqui? Tem a cópia já. Pode passar. Autorizado Recife, nível 390. Via para o Whisky 58. Decola da 1-0, curva direita. Correção, curva esquerda. Após a decolagem, perfil da Pulca, transição Caju. Acione no transponder 5133, controle opera em 119.8. Para Recife 390, por 58, economia 10, curva esquerda na Puca Caju, transponder 5133, controle 119.8, ou 1856. Tá correto, chame pronto para pushback e acionamento na posição 02. Chamarei 86 agora. Vamos ao 4206? 4206, para Recife, prossiga. Já tem autorização para descer o Recife? Temos, vamos copiar? Prossiga. Autorizado, Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Da cola da 1-0, na primeira curva esquerda, no perfil da Pulca, transição Caju. Acione no transponder 5137, que o controle opera em 119.8. Autorizado, Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Fala da 1-0, curva esquerda, saída da Puca, transição Caju, transponder 5137, controle 198 do 4206. Tá correto, time pronto para pushback, acionamento, posição 01, né? Posição 01, positivo, chama nada. 612, isso é para 2000, o ajuste permanece, é forte localizador, você queira o... É, boa 321, tá, Induna. Cliente, descendo 2000 com 1010, com o número 2, reportando o localizador. Localizador 3190. 3190, chame torre, 1895. 1895, boa tarde, bom trabalho, 3190. Bom pouso. Gadu. Já boa tarde, torre Salvador, Eltan 3190, passou Duna. Então 3190, ajuste altíssimo, 0 no 0, reporte baixado, travado. A Aí show, entra-volta, 3190, tá interceptando a rampa agora. Cliente, o 3190, tem livre pouso, pista no zero, vento 1900 graus, 122. Livre pouso na 1-0, tá 3190, pode confirmar o vento? 1900 graus, 122. Cliente, obrigado. Cena 6290, inicia redução para 1-900 nós. Seguirá o Boeing 738 da Gol, está a 10 milhas. Vista para 2000, o ajuste 1-0, 1-0. Vente a dozena, 2010, cena 6290. Esse reporte visual com campo. Ok, já vai ser 3-4. Começa o seu próximo, chega. Direita, 9 horas, com Charlie 150 a 1500 pés, rumo oeste. O Roberto fica bravo, reporte para regresso. Para o localizador, o Gol número 2. Gol número 2, complete, LS, torre 1895. 1895, boa tarde. Quatro nas minhas pessoas, solo. Prossiga, 5-4-5. Controle pediu uma mudança aqui na saída do senhor. O senhor vai cumprir o perfil agora da Coral. Após a decolagem, mantém. A primeira curva continua sendo à direita. A Coral continua com a primeira curva à direita, 5-4-5. Afirmativo. Sempre pronto. O TAN 3190, solo 19, livre direita, chame solo em 121, décima 9. Solo em 1219, livrando a direita, TAN 3190. Oi, Salvador, boa tarde, o Gol 1612, Índia Serra, baixado, checado, tem o campo à vista. 1612, muito boa tarde, ajuste no 0, 10, está autorizado o pouso, pista no 0. Vento 1900 graus, 1119. Livre pouso na 1-0 com 1010, Gol 1-6-1-2. Foi 0-1, chegada bom, se desce até o 0-5-0. Chame torre 1895, braço do uísque. Boa tarde, TAN 3190, livrou na alta. Boa tarde, TAN 3190. Táxi via alfa, reporta antes da taxi Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3190. Xenéia 210, localizador, reduzindo para a mínima de aproximação. Xenéia 210, complete final ILS, chama de torre 1295. 295. Torre Salvador, Xenéia 210. Xenéia 210, ajuste no 0 no 0, continue a aproximação, número 2 para pouso. O Bravo que Luiz que final da terceira milha efetua um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final no 7. Ingressa Juliette para o portão 05. Ingressa na Juliette para o portão 05, na 3190. Paulo Salvador, o 345 para a CUS. Para o 4, nós temos que chamar o solo? Afirmativo, para a CUS, acionamento 545. Fazendo o que pediu o solo, me conta para o site. 545. Descobriu o solo? Afirmativo, coordenada para a CUS, chamar para o TAC 545. Salvador, boa tarde, o Bom Nomeio 1-2, livrou. Boa tarde, o Bom Nomeio 1-2, livrou. Inclusive a Alfa reporta antes da Juliette. A Alfa reportará antes da Juliette, Bom Nomeio 1-2. Ou nós. 7, livre pouso no 0-2, no 0. Motor de Salvador, boa tarde, o Xenéia 1-4-3. Boa tarde, Xenéia 143, chegada Bonf, desce ao 050. Chegada Bonf, desce ao 050, 6143. Ação aguardando autorização para pouso. Só para informação, o gate previsto está em contrato ocupado. Solicito que entre em contato com a companhia junto ao inferno. Gente, bom domingo 2. Xenéia 6210, solo de 24, lida direita, chame solo em 1021 no 19. 219, liberado. Salvador, Xana 62, boa tarde. Boa tarde, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Coluna 6, 1-2, ingresso Juliette para o portão 08. Juliette para o 8, Golda 6-1-2, trato. Nada. Bravo que Luiz, que o Salas 25, autorizado, backtrack, vai estacionar, fase 4, frequência livre. Alô Salvador, 5495 para o táxi, informa o POB de 67, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Distribui 5495, autorizado o táxi, Apache, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre, 118.95, ajuste na 0, 1-0, bom voo. Táxi Apache, Índia, Alfa, por espera, chama torre 3895, grato, bom trabalho. Gol 601, vento para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-0, reporte localizador, pista 1-0. 2000, 1-0. Aponto uma Juliette, desloco até a 3, fechando a minha posição 0. Fechando a 62, 1-0. Observe o táxi do ETR após o ingresso a Juliette para o portão 04. Presente, desloco. Moleque aí, após sair o 04, minha posição. Oi Salvador, muito boa tarde, Felipe 5495 no 5. Felipe 54 no 5, está autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-1-2. A linha decola de imediato, Felipe 54 no 5.